estabilizou, 35 no 7. Então, 35 no 7, completa a aproximação. Chame agora a torre, 18895, bom pouso. Vai, confirma a frequência da torre, tá 35 no 7? 11895. 95, tá 35 no 7, até daqui a pouco. Torre, bom dia, tá 3597, uma milha para externo, baixado e travado. Bom dia, tá 3597, vento 180 graus, 8 nós. Tem chuva sobre o campo, forma visual. Forma visual, tá 3597. Visto, 1500, 3597. 7, 3597, pelo autorizado, pista 10. 3597. Eu mantenho a posse de espera que deixe agora. Solas 4-1, ataque CVA, Alfa Juliette, portão 2, me escuta. Alfa Juliette pro 02, o TAM 357. vento sul com 5 nós. Decolagem está no zero. Contato radar, suba nível 360, perfil da EL. 360, perfil da EL, 6251. 6251, passa nível 160, chama centro Recife, frequência 1251, alterno 3395. Sim, 251, alterno 3395. Salvador, seu bom dia, o aviante Alfa Vitor Papá. Salvador, bom dia, o aviante Alfa Vitor Papá. Alameda, cola pista 10. Vento 180 graus com 10 nós. Meu nome é Cláudio 24, chamando 20198, meu voo. Obrigado, bom dia. Salvador, bom dia. 18, 1961. Bom dia, 1961, contato radar, sobre nível 360, perfil da EL. Ah, é o 360, 961. Três, oito, nove, meia, vou Leda inicialmente, aguarde bid. Obrigado, ando Leda, aguardando bid. Bid, gol no 961. 961, bid, obrigado. 65, bom dia, desço para 4.000 pés, estou otimista no 0, no 4. Chegada bom. No 093, bom dia, sua identificação, autorizado chegada bom, se desça para o nível 050, estou altímetro no 0 no 4. Passa nível 160, chama centro Recife, frequência 1251, alterna 13395, boa viagem. Chame 1-2-1 desse mau ano, Fulcínia Quebec. Charlie 121 décima 1, solo.